Eu parei de viver. Canta, canta. Fica comigo. Agora é só parar pra pensar. Vamos homenagear a Paulinha Abelha, gente! Vai! Paulinha! Canta! Me diz o que é que eu faço. Quem gostou, levanta.